Então, o nosso tema dessa noite é Fazer o Bem. Esse é o título. E esse título ele foi tirado do Evangelho, lá do capítulo 13, que nos diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, a gente traduziu um pouco essa frase para fazer o bem. E o que, que significa, né? Que a vossa mão esquerda não saiba o que está dando a vossa mão direita. Em curtas palavras, significa fazer o bem sem ostentação. Que quando se faça algo de bom, se faça de coração, de sentimento. Se faça porque se reconhece a necessidade do que estamos fazendo. E não para demonstrar para quem está vendo que somos, ou pelo menos pensamos que somos, bons. Essa é a essência dessa frase. E lendo o que nos diz aqui no capítulo, ele nos coloca várias situações desse bem que se pode fazer, de como se deve fazer para aquelas pessoas, primeiramente que estão ao nosso redor, e sempre lembrando que tudo que nós fazemos, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. A gente pode auxiliar quantas pessoas forem possíveis, mas o primeiro beneficiado com que nós fazemos somos nós mesmos. Mais um motivo para a gente pensar naquilo que nós estamos realmente fazendo, que muitas vezes a gente acha que estamos agradando aos demais, mas será que estamos? Quem que estamos agradando quando nós fazemos as coisas? E relendo aqui uma questão nos salta, né? Que é uma questão que eu diria que atinge a todos nós. Todos nós padecemos sempre dos mesmos problemas. Quantas vezes nós reclamamos que não somos reconhecidos naquilo que fazemos? Quantas vezes a gente se depara com essa situação? Eu fiz tal coisa e a pessoa nem ligou. A pessoa nem me agradeceu. Ou eu fiz e ela não fez por mim quando eu precisei. Quantas vezes durante a nossa vida a gente já mencionou essa situação? Várias. Todos nós. Fazer o bem e que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Daí a gente pergunta, numa situação dessas, nós estamos querendo ser reconhecidos por quem? Pelas pessoas que estão ao nosso redor ou pelo nosso Criador? Por que fazemos o bem? Aquela questão do início. Por que nós estamos fazendo as coisas? É para agradar os outros, para sermos reconhecidos ou para que quando nós precisamos, nós possamos ser também atendidos? Então seria uma troca. Eu faço para que quando eu precisar, eu possa receber? Nesse pensamento, então, eu vou fazer o tal do bem só para quem pode me retribuir. Seria essa a lógica, né? Mas estaria certo? Não. Não está certo. Não é por aí o nosso caminho. Não é por aí que nós devemos nos guiar. Então, às vezes, o que nos falta é parar. Parar e pensar no que nós realmente estamos fazendo. Por que nós estamos fazendo? Qual é a causa que nos move em tudo aquilo que fazemos? Quando a gente consegue ter essa parada, a gente tem a oportunidade de, opa, fazer as escolhas com consciência e não simplesmente seguir o fluxo, seguir o rumo que todo mundo segue. Ah, eu faço isso porque todo mundo faz assim. Então o meu erro ele acaba sendo, para mim, minimizado. Eu tenho, para mim, um atenuante que me diz, todo mundo faz assim, então não tem problema. Mas tem problema, né? A gente sabe. Numa das outras questões que nos coloca aqui, é que quando nós fazemos esse bem, que muitas vezes nós achamos que estamos fazendo esse bem, numa posição acima daquele para quem nós estamos atendendo, nós fazemos isso com arrogância, nós fazemos isso humilhando a outra pessoa, nós não estamos fazendo um bem. Nós estamos, de novo, fazendo as coisas para que seja visto pelos demais. Então, qual seria o nosso recebimento numa situação dessas? Com certeza, o recebimento não vem do alto, né? O recebimento é daquele momento. Nós estamos demonstrando realmente como nós somos. E aí, de novo, a questão de se parar e se pensar. Lá no segundo mandamento, né, que Jesus unificou os mandamentos, os 10, em apenas 2. E lá no segundo, o que nos diz, né? Que nós devemos fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. É uma coisa simples e bastante verdadeira. Quando a gente reza, inclusive, a gente pede, né? Que a gente seja perdoado assim como nós perdoamos. Mas a questão é que a gente não consegue colocar em prática isso. E não com a necessidade que nós temos de colocar isso em prática. Porque são muitas situações, e talvez em algumas a gente consiga, mas na grande maioria a gente ainda escapa. Então, nessa questão, de novo, de fazer, se nós tivéssemos em mente esse mandamento, esse ensinamento de que eu devo fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, com certeza nós não erraríamos nunca. Porque nós estaríamos agindo de consciência e de sentimento, procurando fazer a coisa correta. Estaríamos nos alinhando cada vez mais para o lado bom, para o lado correto. Diminuindo, dessa maneira, os nossos sofrimentos. Porque se eu disse antes que tudo que a gente faz de bom, nós somos o primeiro beneficiado, quando a gente não faz a coisa correta, nós também somos o primeiro que vai ser penalizado por aquilo. Podemos fazer alguma coisa de ruim para alguém? Sim. Mas o primeiro que vai responder somos nós. É uma coisa bastante racional isso. É. A gente poderia dizer até que não tem nada a ver com religião, mas com razão. Se a gente pensar dessa maneira, a gente vai ver que as coisas são lógicas, os acontecimentos, o que acontece, que deriva de tudo isso, tem um porquê. Várias vezes, nesse nosso mundo, a gente se compara, né? Eu sou melhor que o fulano, ou o fulano é melhor que eu, e assim vai. E nessas comparações é que nós também fazemos ou deixamos de fazer. Damos um valor pelo que nós vemos das pessoas. E qual é a surpresa de quando a gente desencarna e chega lá do outro lado e aqueles que a gente não dava nada estão numa posição superior à nossa, numa posição de estender a mão para nós, de nos auxiliar, mesmo que a gente não tenha feito isso numa oportunidade que a gente teve aqui. E a gente sempre fala em oportunidades, né? Oportunidades, oportunidades. E todos os momentos a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. Então, se quer com isso dizer que os rótulos que nós colocamos ou que o nosso mundo impõe, eles não são verdadeiros. Muitas vezes eles são meras ilusões, que nós nos deixamos levar por esses rótulos e acabamos, às vezes, fazendo para quem não precisa e deixando de fazer para quem realmente precisa. Então, que essas oportunidades que estão surgindo sempre, a gente possa, como eu disse, parar e pensar. Por quê? Por que isso está aparecendo na minha frente, essa situação? O que eu posso fazer de diferente nesse momento? Se eu tiver um entendimento bastante amplo sobre isso, sair daquela coisa pequena do fato e tentar enxergar de uma forma mais ampla, de novo, a chance da gente acertar, da gente fazer o que é correto, ela é bem maior. O que nos falta realmente é uma parada. Parada para a gente raciocinar, para a gente conscientizar tudo aquilo que está ao nosso redor. Tomar consciência, né? E não simplesmente ir engolindo. E o nosso título de fazer o bem, a gente pergunta, né? Mas por que fazer o bem? Se nós estamos vendo tantas coisas acontecerem, tantas pessoas que nessa nossa visão estão se dando bem, então, por quê? Parece uma coisa de doutrinação, né? Temos que fazer o bem, temos que ser bom. Mas, se nós não soubermos o porquê nós temos que fazer as coisas, ou devemos fazer, ou estamos fazendo, essas coisas elas não têm base de sustentação. Elas não propagam. Então, nós sabemos por que nós temos que fazer o bem. Qual é o sentido disso? Se nós acreditamos em Deus, Deus bom, Deus justo, Deus que nos deu a oportunidade da vida, e o que é a vida? Para que serve? Será que é só para se dar bem? Que é só para aproveitar? Que são alguns anos que a gente passa desfrutando? Então são questões que a gente vai internalizando, a gente vai todos os dias batendo em cima delas para que elas se tornem parte da gente. E elas se tornem atitudes, pensamentos, palavras. E fazer esse bem em todas as oportunidades que a gente tem no nosso dia. E custa muitas vezes muito pouco. Muitas vezes é apenas um sorriso, um cumprimento, uma ideia. Quando a gente coloca o nome de alguém lá naquelas caixinhas de radiação ali atrás, com sentimento, com vontade, para que aquela pessoa possa receber alguma coisa boa, nós estamos fazendo algo que não nos custa quase nada. Estamos fazendo alguma coisa boa. Então fica a sugestão, né, que nós possamos pensar mais na nossa vida e no que nós podemos fazer para melhorá-la.